vantagem. Então, dos 40 trabalhadores no bem, nenhum deles estava fazendo a caridade pelo seu motivo mais sublime do amor, da compaixão. Estamos ainda na superficialidade dos atos. Ainda não aprendemos a conhecer a intimidade de nossas ações, que vamos encontrar o orgulho como sendo o principal móvel dos nossos atos, nos diz o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino de Deus não vem com aparência exterior, mas se encontra dentro de vós. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com a aparência, com a disciplina, com o que vamos mostrar para os nossos irmãos, que adotamos, às vezes, até atitudes hipócritas, como se fôssemos seres elevados e estamos ainda na infância espiritual, como assevera o próprio Espírito Emmanuel no livro citado, o Roteiro, e muitos outros autores. Eu, pelo menos, sou um espírito muito jovem, eu não sei vocês. Estamos ainda no aprendizado. Temos que ter a humildade para não deixar que o nosso orgulho gere o perfeccionismo, cobranças, remorso, autoflagelações e sofrimentos. Que não nos impeça a marcha evolutiva, mas que tenhamos sim o exemplo do Cristo quando nos falava das criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu vos digo em verdade, que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. A simplicidade, a ingenuidade, a espontaneidade. As crianças escutam o seu coração, elas escutam os seus sentimentos, elas têm mais contato com o seu espírito enquanto nós. Muitas vezes soterramos os talentos que o Pai nos confiou para atender os anseios de pais orgulhosos, para não sermos criticados pela sociedade, para sermos considerados bonzinhos, filhos exemplares, profissionais bem-sucedidos, e muitas vezes deixamos os talentos desconhecidos. Não fazemos a grande jornada do mergulho interior. Nazareno, o que você nos propõe para ajudar no autoconhecimento? Além dos conselhos de Santo Agostinho, que estão na questão 919, nós diríamos que a psicoterapia é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Outro trabalho não espírita, o Perfwork de Eva Perracos, citado por duas vezes, pelo menos que eu saiba, por Divaldo Pereira Franco, também é uma melhor ferramenta de autoconhecimento que eu já conheci. Os quatro livros da Federação Espírita Brasileira, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, deveriam ser mensagens que deveríamos ler todas as noites, porque são mergulhos profundos nas nossas atitudes, curando-nos o orgulho das aparências. A oração, a meditação, outras ferramentas fora do meio espírita que poderemos nos utilizar, classificações da personalidade, como muitos psicólogos já o fizeram, muitos psicanalistas, o próprio Jung. Mas nós temos também um trabalho trazido ao Ocidente por Gurdjieff, chamado Enneagrama. E nós temos uma palestra chamada Depressão e Obsessão Espiritual, a importância do autoconhecimento, onde falamos um pouquinho dessas ferramentas, se lhe interessarem aos senhores. Outro grande roteiro, facilmente implantável nas casas espíritas, e que eu sei que o atual já o tem, é encaminharmos as pessoas que são atendidas no atendimento fraterno, que chegam sofrendo, e encaminhá-las para grupos de estudos do Evangelho. Como queria o próprio Kardec em O Livro dos Médiuns, ele prefere, ao invés de uma grande assembleia de 200, 300 pessoas, pequenos grupos de 15, 20 pessoas. Não são as casas espíritas que têm que ser pequenas, não. Senão nós teríamos que fechar a Federação Espírita Brasileira, a Comunhão Espírita de Brasília, várias casas espíritas do Brasil inteiro. Não é isso, mas termos grupos de estudo para promovermos a fraternidade, o autoconhecimento, o aloconhecimento, o conhecimento do outro, e assim promovermos a fraternidade entre os homens. Nesses grupos de estudo do Evangelho, que em alguns estados recebe o nome de TE, tratamento espiritual, ou de atendimento espiritual, ou de evangelioterapia, ou terapia do Evangelho, e que aqui na Federação Espírita do Distrito Federal estamos implantando, nós não conhecemos naquele modelo do Amazonas e de outros estados aqui em Brasília, através de um roteiro produzido pela editora Boa Nova. Roteiro sistematizado.